nossos olhos espirituais, Senhor, nessa noite. Nós queremos ver a Tua face. Nós queremos ver a Tua glória. Queremos mais de Ti. Queremos ver o Teu milagre, Senhor. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Te atender e te ouvir, meu amado. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Vou queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá. Tenhas compaixão dele. Eu preciso ver. deixamos ir.